sais que je me ressens. Mais c'est quoi le Didier? Même quand t'es hors de sang. Lutei pela paz que hoje tenho. Eu destravei essa mente, eu sou chave. Morrerei como eu fosse uma lenda. Longe de tudo, haters tão pequenos. Longe do jogo, eu não fiz essa cena. Eu sou chinês que a cena é a cena. Foda-se, hater, a vida é suprema. Olha esse flow, olha esse flow. Bênção do God, bênção do God. Olha essa gata, olha esse fumo do gold. Fumo do gold. O ano é 2200. Tamo no fundo de um pub. Vivendo em um novo corpo. Fumando um cyber skunk. Ela viaja no estilo e no som. Ela disse que a vida é uma só. Das atalaia é o nome do homem. Falou pras amigas que não tem melhor. Lindão de ciclone é Dior. Minha prata brilhando igual raio de sol. Quando ela senta até some os problemas. O filme, essa cena, ela joga sem dó. Seja na chuva no sol. De ciclone é de Dior. Mesmo que eu tenha ouvido o sol. Me moverei como uma lenda. Seja na chuva no sol. Pra criatura, que se conta de Dior.